Capítulo 27. E agora, claro, já lá vão 6 anos. Ainda nunca tinha contado esta história. Os companheiros que me receberam ficaram muito contentes por me voltar a ver vivo. Estava triste, mas dizia-lhes: é o cansaço. Agora já estou mais consolado. Quer dizer, não totalmente. Mas sei que ele regressou ao seu planeta porque ao nascer do dia não encontrei o corpo dele. Não era um corpo assim tão pesado. E à noite gosto de escutar as estrelas. É como 500 milhões de guizos. Mas eis que acontece algo de extraordinário. O Anselm que eu havia desenhado para o príncipezinho tinha-me esquecido de juntar a correia de couro. Ele nunca poderia tê-lo colocado na ovelha. Então perguntei a mim mesmo: que se terá passado no planeta dele? Se calhar a ovelha comeu a flor? Logo pensei para mim: certamente que não. O príncipezinho põe a flor todas as noites debaixo da redoma de vidro e vigia muito bem a sua ovelha. Então sinto-me contente. E todas as estrelas riem com doçura. Logo pensei para mim: de vez em quando distraímos e é o suficiente. Uma noite esqueceu-se da redoma de vidro, ou então a ovelha saiu sem fazer barulho durante a noite. Então os guizes transformam-se todos em lágrimas. É realmente um grande mistério. Tanto para vocês, que também gostavam do príncipezinho, como para mim. Nada no universo compara ao facto de, em qualquer lado, sabe-se lá onde, uma ovelha que não conhecermos ter comido ou não uma rosa. Olhem para o céu. Perguntem a vocês mesmos: a ovelha comeu a flor ou não? E verão como tudo muda. E nunca nenhuma pessoa crescida compreenderá a importância que isso tem.